lado, fumando narguilé, junto com o chegado, falando não sei o que. Quando então começa a música, ela chega de repente, vestida a caráter, dançando a dança do ventre. Pra quem tava com tédio, esse foi o remédio que me transportou pra lá do Oriente Médio. Ela me hipnotiza, prende a atenção, fico que nem um muçulmano lendo o Alcorão. Mexe com o quadril e joga o cabelo, eu fico aqui febril, babando igual camelo. O olhar dela tem um brilho que reluz na cor do mel. Será que é um sorriso debaixo desse véu? No que ela tá pensando, será que é amor? Eu tô aqui boiando num tapete voador. Não sei pra onde eu vou, não sei o que que eu faço. Enquanto ela dança, eu bato palma no compasso. Compasso, compasso, compasso, compasso, compasso. Roda lista. Roda lista. Eu não sou shake, eu não sou rei, mas eu só sei que não acreditei quando ela dançou pra mim. Chegou assim bem perto, depois sumiu no vento que nem duna do deserto. Será que ela me quer? Será que é amizade? Será que é outra história pra deixar pra Xerazade? Se ela me desse uma chance, seriam mil e uma noites com direito a revanche. Eu vou pedir a lâmpada lá pro Aladdin, e com um golpe de gênio eu vou trazer ela pra mim. Se ela não me quiser, e daí o que é que tem? Com os outros dois desejos eu posso montar um harém. Posso virar sucão e andar de turbante, com mais de 1 milhão em ouro e diamante. Mas tem certas coisas que o dinheiro não alcança, e você só vai saber quando você vê como ela dança. Dança, dança, dança, dança, dança. Eu vivo feito beduíno, sem destino certo, vagando num sol quente a céu aberto, perdido no deserto. Mas ela é meu oásis, com ela não tem guerra e os terroristas faz as pazes. Eu não sou muçulmano, mas prometi pra lá que ainda nesse ano eu ia me casar. Mas só se for com ela, a minha odalisca. Todos os outros homens eu já risquei da minha lista. Quando eu caio no mundão, vou pra qualquer lugar, Cazaquistão, Azerbaijão, pra lá de Bagdá. Me faço em pedaços, me junto no mosaico, depois faço pra ela um poema em aramaico. Cê pensa que eu sou bobo, falando bobagem? Cê acha que eu tô louco, tô vendo miragem? Cê tem que ver ela dançar. Ela faz os 40 ladrões do Ali Babá, babá, babá.